agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, tudo bem? Está começando por aqui mais um Encontro Central. Hoje, super terça-feira, dia 29 de abril. Está a fim de participar aqui do Encontro Central? Então é fácil, mande aí o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com ou então acesse o nosso site encontrocentral.tk e deixe lá o seu recado. E eu, Fábio Pérez, vou contigo durante 2 horas com o melhor do romantismo. Começando muito bem aí com a letra Franklin, Every Change in Time. O coração batendo mais forte. Look into my eyes, you will see. Encontro Central. Clock up on the wall, but it don't bother me at all. músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Desleais, that's it. There's no way.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central.

talk, you like to think that I'm just crazy. When I say that you changed, I'm convinced I know the problem. You don't love me the same. You're just going through the motions, and you're not being fair. I got a fight, I will not cry. Still I can't help but care. I'm not your superwoman. Oh, no, no, no. I'm not the kind of girl that you can let down. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Make it through the night. Estamos apresentando Encontro Central. Bye.